agora é um manto negro. Oh, oh, o fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Oh, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo. Oh, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo tem a noite, como a noite vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo. Sempre igual, oh, oh, oh. No espaço a solidão.